Texturas e massa corrida? Bramol. Tintas e revestimentos? Bramol. Loja da fábrica com preço de fábrica? Isto sim é Bramol. Em Ribeirão Preto, 3969-1013. Dueto Residencial. Apartamentos com 2 e 3 dormitórios. Área de lazer completa com opções para toda a família. Segurança e qualidade de vida no centro de Araraquara. Dueto Residencial combina com você. Plantão de vendas no local. Olá, um ótimo dia para você. Eu sou o Silvio Lodi e apresento a partir de agora aqui pela sua emissora favorita mais uma edição do Acaerte Notícias. Acompanhe os principais destaques. Santa Catarina concentra 3 dos 10 trechos de rodovias federais mais perigosos do Brasil. Percurso de 10 quilômetros na Grande Florianópolis detém recorde nacional com mais de 500 acidentes em um ano. Mais de 1.000 pessoas feridas e 47 vítimas fatais por distração ao volante no estado. Tecnologia de videotelemetria pode reduzir riscos nas estradas. Alexandre Padilha e Gleisi Hoffmann tomam posse em cerimônia com corrida no Palácio do Planalto. Santa Catarina bate marca de US$1,760 bilhões em exportações nos 2 primeiros meses de 2025. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina promove o Encontro Especial de Mulheres Profissionais da Contabilidade. Evento em Lages nesta quarta-feira vai debater a participação das mulheres na política e a construção de políticas públicas voltadas para elas. A promoção é da FECAM. Trecho da Serra do Corvo Branco está totalmente interditado desde ontem. Bloqueio ocorre para a continuidade das obras de asfaltamento na SC-370. Terça-feira com tempo instável, chuva e risco de temporais no estado. Está formada a maior rede de emissoras de rádio de Santa Catarina. Dia a dia. Há 5 anos, o mundo parava diante de um anúncio histórico. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarava a Covid-19 como pandemia. O vírus se espalhava rápido, mudando vidas, rotinas e desafiando a ciência. Hoje, relembramos essa data como um alerta. A prevenção continua sendo fundamental. Vacinação, higiene e cuidados diários fazem a diferença. O passado ensinou. E a responsabilidade segue no presente. Santa Catarina, em destaque. O trecho de rodovia federal mais perigoso do Brasil fica em Santa Catarina, estado que concentra 3 dos 10 trajetos com mais acidentes nas BRs de todo o país. A informação vem do estudo Viagem Segura, realizado pela Confederação Nacional do Transporte. O repórter Cadu Reis nos traz mais detalhes. Cadu, qual é o trecho com mais acidentes do país? Silvio, com 564 sinistros em um trajeto de 10 quilômetros no ano passado, o trecho da BR-101 em São José, na Grande Florianópolis, foi o recordista de todo o Brasil. Conforme a lista da CNT, também estão entre os 10 trajetos com mais acidentes nas rodovias federais brasileiras, outros 2 pontos da 101 catarinense, na Grande Florianópolis e em Balneário Camboriú, ambos com mais de 300 sinistros cada em 2024. O presidente da Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Estado de Santa Catarina, FETRANSESC, Dagnor Schneider, ressalta. Todo acidente tem uma repercussão, congestionamento, prejuízo material, mas o mais importante, as vidas que acabam se perdendo. Nós precisamos efetivamente de ações e em Santa Catarina o que nós precisamos é a ampliação e a melhoria da qualidade da malha rodoviária em nosso estado. O membro da equipe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, Alexandre Castilho, avalia. Nós temos, ao mesmo tempo, pessoas indo e voltando para o trabalho, mães indo levar seus filhos utilizando rodovias federais e trafegando ao lado de carretas de até 70 toneladas que fazem viagens de 11 horas. Tudo isso faz com que o trânsito de Santa Catarina tenha características muito próprias e aumentam a atenção da PRF em relação à segurança de todos que utilizam a rodovia. Pois é, e a segurança do trânsito é uma preocupação crescente? Especialmente em rodovias brasileiras, onde a falta de atenção e o cansaço ao volante são responsáveis por milhares de acidentes. Em 2021, a distração foi a causa de 22.537 acidentes, que causaram a morte de 1.503 pessoas em rodovias brasileiras, conforme o Atlas de Acidentalidade no Transporte. A repórter Carol Denardi traz informações de como evitar mais tragédias nas rodovias. Carol. Já aqui em Santa Catarina, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a falta de atenção, ausência de reação ou manobra tardia provocaram mais de 1.000 acidentes no ano passado, que deixaram 1.120 pessoas feridas e, infelizmente, 47 vítimas fatais. Para evitar mais tragédias, surge uma inovação tecnológica. Sistemas de monitoramento veicular que utilizam inteligência artificial para identificar sinais de distração e fadiga nos motoristas, além de detectar infrações de trânsito, como excesso de velocidade e manobras bruscas. O gerente do segmento de gestão de veículos da Orcegups, Nabor Sense, explica. O sistema de vídeo rastreamento possui uma câmera interna voltada ao condutor, que identifica seus padrões de comportamento através do uso de inteligência artificial aplicada a imagens. Assim que o veículo for ligado, o equipamento solicita que o motorista olhe para a frente por alguns segundos para identificar sua imagem padrão e poder comparar posteriormente com desvios de conduta. Ao bocejar, fechar os olhos, olhar para o lado ou usar celular, por exemplo, a inteligência artificial identifica separadamente cada situação e emite uma mensagem por voz informando o respectivo desvio de conduta do motorista, alertando-o para sair daquela situação de risco e voltar sua atenção na condução do veículo. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, ocorrido no sábado passado, o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina realiza, no dia 19 próximo, o Encontro Especial de Mulheres Profissionais da Contabilidade. A programação será voltada para o fortalecimento da presença feminina no setor. Os detalhes do evento agora com a repórter Amarilis Pequeno. Oi, Silvio. De acordo com Milena Propp, conselheira e coordenadora da Comissão CRCSC Mulher, o evento não se limita a um momento de formação profissional. As mulheres têm desempenhado um papel essencial no fortalecimento da equidade e da diversidade dentro das empresas. Elas promovem ambientes mais colaborativos, eficientes, têm habilidades que vão muito além da técnica. A coordenadora também enfatizou a importância de se celebrar o Dia Internacional da Mulher com uma programação dedicada às profissionais da área contábil. Em comemoração ao Dia da Mulher, nós teremos no dia 19 de março um encontro estadual das mulheres profissionais da contabilidade, que vai ser realizado na sede do CRC. Será um dia inteiro de palestras, de muita conexão, aprendizado. Palestras que vão desde experiências de outras grandes contadoras do nosso Brasil até tecnologia, inovação e muito aprendizado. As inscrições são gratuitas, mas limitadas, e podem ser realizadas no site cfc.org.br. Contato entre redações. E vamos continuar aqui com pauta feminina. A FECAM realiza nesta quarta-feira em Lages o encontro do Movimento de Mulheres Municipalistas Catarinenses. Direto na redação da Rádio Clube, o repórter Rodrigo Silvério. Rodrigo. Olá, Silvio e ouvintes. O evento vai reunir durante todo o dia prefeitas, gestoras e lideranças femininas para debater a participação das mulheres na política e a construção de políticas públicas voltadas para elas. O objetivo é fortalecer a representatividade feminina na administração pública e ampliar a troca de experiências entre as participantes. A programação do encontro, que acontece no auditório da Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac, inclui painéis temáticos e mesas redondas sobre protagonismo político, gestão pública com propósito e estratégias de comunicação na política. Para as participantes, é uma oportunidade de fortalecer redes de apoio, compartilhar experiências e construir soluções para os desafios da gestão municipal. A iniciativa da FECAM reforça o compromisso com a presença feminina na administração pública e no desenvolvimento dos municípios catarinenses. Da redação da Rádio Clube de Lages, repórter Rodrigo Silvério para o Acaerte Notícias. Obrigado, Rodrigo. E atenção, motoristas, um trecho da Serra do Corvo Branco está totalmente interditado desde ontem. Vamos checar a informação direto na redação da Hiper FM de Tubarão com a colega Magda Martins. Magda? Olá, Silvio e ouvintes. O bloqueio ocorre para a continuidade das obras de asfaltamento na SC-370. O trecho fechado vai do quilômetro 102 ao 105. A interdição é necessária para a realização de detonação de rochas e outros serviços pesados. Por questões de segurança, não há prazo exato para a reabertura, mas os trabalhos podem levar até um ano. O governo do estado está investindo cerca de 50 milhões de reais na obra, que promete melhorar a ligação entre o Planalto Alto Serrano e aqui no Sul Catarinense. O secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Comper, reforça que a prioridade é a segurança da população. Nos outros trechos da rodovia, o trânsito segue em sistema de pare e siga, sempre que necessário. Já o acesso ao chamado corte da serra e as áreas mais altas, pontos turísticos muito procurados, continuam liberados para visitação. Os motoristas que necessitarem atravessar a Serra do Corvo Branco poderão utilizar as seguintes rotas alternativas: Serra do Rio do Rastro, via Lauro Miller, BR-282, região da Grande Florianópolis. Motoristas, fiquem atentos às mudanças e programem os seus deslocamentos. Da redação da Rádio Hiper FM de Tubarão, Magda Martins para o ACAERT Notícias. Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da ACAERT. Economia em destaque. Santa Catarina consegue números muito bons em exportação nos dois primeiros meses de 2025. Informações com o repórter Marco Aurélio Gomes. Marco, US$ 1,760 bilhões em exportações. Números bonitos para o estado, né? Verdade, Silvio. O valor representa um crescimento de 2,2% em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionado principalmente pelas vendas de carnes de aves e suína. As exportações de carne de frango cresceram 16,3%, enquanto a de carne suína teve alta de 17,6%. O presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, FIESC, Mário César de Aguiar, destaca que, mesmo diante da incerteza global, o estado conseguiu ampliar as vendas externas, reforçando a competitividade da indústria catarinense. Além das carnes, outros produtos de destaque no comércio exterior catarinense incluem motores elétricos e madeira serrada. Os principais destinos das exportações catarinenses foram os Estados Unidos, com US$ 238,6 milhões, seguidos pela China e Argentina. O desempenho positivo reforça a importância do comércio exterior para a economia catarinense, com destaque para o agronegócio e a indústria de transformação. Direto de Brasília. Novos ministros tomam posse em Brasília. Rita Sardi. Fazia muito tempo que não se via uma posse no Palácio do Planalto com tanto público, né? Exatamente, Silvio. A posse dos ministros Alexandre Padilha, da Saúde, e Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, foi muito concorrida. Muitos não conseguiram entrar porque a lotação estava esgotada no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Tinha representantes de todos os partidos, praticamente, e com a presença dos presidentes da Câmara dos Deputados, deputados Hugo Mota e do Senado Davi Alcolumbre e até do ex-presidente da República José Sarney. O deputado catarinense Pedro Czai do PT, presente ao evento, destacou qualidades nos dois ministros. Que uma ministra que já foi ministra da Casa Civil e não tenho dúvida que vai dar um grande salto pela boa relação que tem com o próprio Hugo Mota e com Alcolumbre. E a relação ao Alexandre Padilha, médico sanitarista, já foi ministro da Saúde e também Padilha vai ter uma característica de articulador, de mediador. E a previsão do tempo aqui é com Daniele Lima, meteorologista da Caerte. A terça-feira começa com condições para pancadas de chuva e trovoadas no extremo oeste e oeste, avançando pela manhã até os planaltos. Há risco de temporais isolados em Santa Catarina, com chuva intensa em curto período e rajadas de vento, principalmente à tarde. À noite, as instabilidades diminuem no interior do estado e aumentam no litoral, onde a chuva deve persistir além do Vale de Itajaí. Os ventos predominam de nordeste no interior, enquanto no litoral sopram de sudoeste, virando para leste a nordeste. Podem ocorrer rajadas associadas aos possíveis temporais. As temperaturas diminuem no Grande Oeste e no Planalto Norte. As máximas previstas são de 24 graus em Chapecó, 26 graus em Canoinhas e Blumenau e 27 graus em Florianópolis e Criciúma. Na quarta-feira, o tempo permanece instável, nublado e encoberto, com possibilidade de chuva especialmente do litoral aos planaltos pela manhã e à tarde de forma irregular em todo o estado. Aproveite o seu dia da melhor forma possível e tenha um ótimo dia. Encerramos mais uma edição do AKR de Notícias. Voltamos amanhã com tudo o que é destaque em Santa Catarina. Até lá! No Savinhago é promoção de verdade. Facilidade de pagamento. Economia que você sente no bolso. Pesquise, compare. Aqui sim vale a pena. No Savinhago é muito mais barato.